Sejam bem-vindos à Floresta Encantada, os sons do rock psicadélico e progressivo dos anos 60 e 70, todas as semanas por estes lados, numa viagem com os Druidas. E começámos com um momento, se calhar, mais funk, fundido aqui com algumas texturas mais psicadélicas. Começámos o programa desta semana com os Grutna, uma banda da Califórnia, de Berkeley, formada em 1971, e que chegou à atenção de um famoso promotor da zona de São Francisco, o promotor de concertos Bill Graham, e foi ele mesmo que se tornou o agente, o empresário por detrás dos Grutna, e a banda conseguiu mesmo um contrato com a grande editora, a Columbia. Editaram um disco em 1971 e com produção de Martin Bellin, que chegou a pertencer ao Jefferson Airplane. Contudo, o disco não teve assim grande sucesso comercial, e apesar de alguns concertos que se seguiram, concertos de promoção a este álbum de estreia dos Grutna, a banda depois acabou por acabar. Escutámos a faixa que abre precisamente esse disco de estreia de Grutna, um nome que se escreve com dois Os, Grutna. Escutámos o tema I'm Funky. Seguimos agora com outro momento psicadélico de finais dos anos 60, este sim dos anos 60, os Dem, aqui no segundo disco que a banda britânica edita sem Van Morrison, e aqui claramente o grupo a afastar-se do som mais pop e R&B da invasão britânica e a aproximar-se do som que era popular na época, o som das bandas mais psicadélicas. Vamos até ao álbum então de 1968, ao registro Time Out, Time In for Them, o segundo disco que a banda editou sem Van Morrison, e aqui um raga rock em que a citar tem um papel predominante. Vamos ouvir a faixa Just on Conception. São os Them em 1968. Thank you. There's no deception, just one conception of resistance to all unenlightened. Face them towards the light and not be frightened. Don't denounce the wrong that you are teaching. People are reaching divine exaltation, self-deliberation. Primeiro estivemos com os Damn em 1968, o grupo britânico ao qual pertenceu Van Morrison mesmo no início de carreira, um grupo que ficou logo associado ao som da invasão britânica. Escutámos o tema Just on Conception para o disco dos Damn, Time Out, Time In for Them, então de 1968. Entretanto, estivemos com os Pink Floyd mesmo em início de carreira, escutámos a faixa Vegetable Man, um tema que ficou pensado na altura, em 1967, para ser o terceiro single do grupo e era mesmo para ser incluído no segundo registro dos Pink Floyd, A Saucerful of Secrets. No entanto, esta música nunca teve verdadeiramente uma edição oficial, para além de todas as bootlegs. Saiu finalmente na grande caixa que os Pink Floyd editaram em 2016, com uma série de CDs e DVDs e também alguns singles em vinil, e essa caixa marca realmente então esse início de carreira dos Pink Floyd entre 1965 e 1972. E sobre os Pink Floyd e sobre esta fase pré-Dark Side of the Moon, vá lá, neste momento o baterista dos Pink Floyd, Nick Mason, anda em digressão com a banda Saucerful of Secrets, uma banda que tem, por exemplo, Gary Camp dos Spawn Down Ballet, ou Guy Pratt, ele que fez parte dos Pink Floyd após a saída de Roger Waters. Este grupo está neste momento em digressão a apresentar precisamente canções pré-Dark Side of the Moon, com Nick Mason a mostrar ao vivo temas como Interstellar Overdrive, Lucifer Sam, Obscured by Clouds, Arnold Lane, Atom Heart Mother, Green is the Color, Let There Be More Light ou Set the Controls for the Heart of the Sun. É uma setlist quase de sonho por parte dos Pink Floyd. Então estas músicas recuperadas pelo baterista Nick Mason e a regressar a esses anos mais psicadélicos de Pink Floyd. E pegando aqui neste conceito ainda de Pink Floyd, passamos para o engenheiro de som do Dark Side of the Moon, dos Pink Floyd, o produtor e músico também, Alan Parsons, ele que está por detrás de sons de bandas como os Beatles, ou como já disse, os Pink Floyd. Ele editou em 1977 o disco I, Robot, e é precisamente a música título que vamos ouvir agora por parte de Alan Parsons. Há aqui muitos sintetizadores vintage dos anos 70, também algum funk à mistura, e synths muito ambientais. É Alan Parsons, então, de Alan Parsons Project, com I, Robot, em 1977. Thank you. Floresta encantada com os druidas reunidos na clareira, ao som do rock psicadélico dos anos 60 e também sons do rock progressivo dos anos 70, e foi precisamente com dois nomes dos anos 70 que ficámos nestes últimos minutos. Primeiro, da Alan Parsons Project, em 1977, com o tema I, Robot, e entretanto, Peter Gabriel, a primeira voz dos Genesis, ele que deixou a banda após o registro de 1974 da Lamb Lies Down on Broadway. Em 1967, curiosamente o mesmo ano de I, Robot, Peter Gabriel lança o primeiro disco de estúdio, simplesmente Peter Gabriel, também conhecido como Car, por estar um carro na capa do álbum. E aqui, neste disco, Peter Gabriel a fazer uma ponte entre o som de The Lamb Lies Down on Broadway e o som que ele queria desenvolver a solo, com a inclusão de momentos mais avant-garde. Escutámos o tema que abre o registro e quiçá uma faixa que ficou de fora de The Lamb Lies Down on Broadway, Moribund and Burgermeister, para um disco que conta, por exemplo, com Robert Fripp, precisamente Robert Fripp, que vamos ouvir dentro de alguns instantes, juntamente, claro, com a sua banda de sempre, os King Crimson, eles que em 1974 editaram o sétimo álbum da carreira, o registro Red, e é lá que podemos encontrar esta faixa Starless de King Crimson, para ouvir agora na Floresta Encantada. Thank you. charity, cruel, twisted smile, and the smile signals emptiness for me. Stars and Bible. bird's nest is a symbol of Western civilization. People look, smile, salam, and ask you of your nation if you travel. If you travel to the east, meet your Muslim brothers in Turkey and Iran. Kurds are fearsome people, but they'll offer you their arm if you travel to the east. If you travel to the east. Snows Ararat when Noah stopped at last. Kings and beggars in Tehran for days and days they fast. If you travel to the east, if you travel to the east. Perhaps you'll meet a friend if you travel to the east. If you travel to the east. Alone are you, the sun rolls down the road, it has no bend. 500 miles to the next town, perhaps you'll meet a friend if you travel. Últimos minutos na Floresta Encantada com o jazz psicadélico do britânico Roger Bunn no disco Peace of Mind de 1969, um álbum que nasceu, por exemplo, nos estúdios da Apple dos Beatles, ele que cruzou caminho com os Beatles em Hamburgo, e Paul McCartney, como se lembrava disso, deixou mesmo usar os estúdios para gravar algumas demos que iriam resultar neste disco, que sairia pela Philips. Roger Bunn nunca teve assim uma carreira de grande sucesso, tocou sim com vários músicos, como por exemplo David Bowie, Roxy Music, também Jimi Hendrix, e cruzou-se também com muitos outros intérpretes e bandas. No entanto, ele nunca teve assim grande sucesso, bem que este disco, Peace of Mind, chegou a ter um sucesso mais recente com a redescoberta dos novos sons do psicadelismo dos anos 60 e 70. Estivemos então com Road to the Sun, de Roger Bunn, jazz, psicadelismo, também spoken word aqui pelo meio. Antes escutámos uma das faixas mais conhecidas de King Crimson, o tema Starless, para o registro Red. É o sétimo álbum de estúdio desta banda britânica, liderada pela guitarra de Robert Fripp. Entretanto, estamos mesmo quase a chegar ao fim da Floresta Encantada desta semana, o final da viagem psicadélica a cargo de Aphrodite's Child, a banda de Demis Roussos e Vangelis, antes de cada um seguir caminho em nome próprio. Em 1968 sai o primeiro disco desta banda grega, residente em França para fugir à ditadura que se instalava na altura na Grécia. Como disse, em 1968 a banda edita End of the World, onde podemos encontrar não só o primeiro single de Aphrodite's Child, a faixa Rain and Tears, que já passou aqui na Floresta Encantada, como a faixa que vamos ouvir hoje, Day of the Fool. Estes são os Aphrodite's Child, a banda grega constituída por Demis Roussos e Vangelis, a fechar a Floresta Encantada desta semana. A fool, they say, something like a child. But today is my birthday, and it will be nice. I am but a fool, they say. True, that when I think, my mind is drifting away. I feel that I sink. Neil Benzi is a fool. She seems what I see. She knows what's up in my mind. She won't laugh at me. Candy's a friend of mine. She sees what I see. Sometimes we play sick and hide. She makes me happy. Today's my birthday, and it might be nice. She knows what's up in my mind. She smells like a tree. She's a fool. A child who's 30 years old. They would go dressed in the pool. I am but a fool, they say. Something like a child. But today is my birthday, and there will be nice. I am but a fool, they say. True, but when I think, my mind is drifting away. I feel that I sing. Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Domingo às 22h e quarta-feira a partir das 11 da noite.